Horóscopo. Confira o seu signo. Presença agora para você que é de Sagitário. Olha, você anda num momento muito zen. Zen paciência, zen dinheiro, zen nada de bom. A louca. Previsões agora para você que é de peixes. Os astros estão favoráveis a você nesse instante. Aproveita essa fase então e se inscreva no The Voice Brasil, no Ídolos, vá no Raul Gil, tente a sorte. Previsões agora para você que é de aquário. Passando momentos de turbulência. Relaxa, você só passaria por turbulência se você fosse um avião. Como você não passa de um fusquinha, você só cairá em alguns buracos. Que preto é esse, ô Calunga? Que chegou agora, Calunga? Vamos lá, pai charuto, agora uma simpatia para alcançar uma bênção. Bom, essa simpatia não só depende dela mesma em si, como de tu em si precisar de voz. Ou seja, é preciso ter força de vontade. Você vai tomar um banho de sal grosso, desse que você encontra em casas especializadas de Umbanda e até mesmo no açougue, né? Aí depois do banho de sal grosso, você veste uma roupa leve e põe um galho de arruda atrás da orelha. Aí você pode ir pra rua e começar a correr que a bênção será alcançada. Mas o que tem a ver a pessoa correr com a bênção, pai charuto? Ué, o cidadão vai lá e corre com o galho de arruda, né? Aí ele começa a suar, né? Aí até aí normal. Depois de uns 10 minutos correndo, você vai reparar que ele já tá abençoado. É isso, tá abençoado. Horóscopo. Confira o seu signo.